vão, sentindo a falta que ela faz. Ela está indo embora. Não demora a virar coisa rara. Eu senti um tapa na cara. O mundo foi com ela. Pra entender essa sede de as pedras choravam, sentindo a falta que ela faz. Ela está indo embora. Não demora a virar coisa rara. Eu senti um tapa na cara. O mundo foi com ela. Não vá embora tão cedo. Medo sem guerra, foi medo de fé. Não sou nada sem ela. Nada sem ela.